Chuchuca. Chuchuca treme o bumbum, treme, treme, treme. Chuchuca treme o bumbum, treme, treme, treme. Chuchuca treme. Treme o bumbum dando uma reboladinha e vai descendo com o dedinho na boquinha. Agora sobe com a mão na cinturinha, levante o pé, dê uma rodadinha. E o pinchadão que tá do seu lado, ele tá te filmando, ele quer ser seu namorado. Chuchuca treme, treme. Chuchuca treme o bumbum, treme, treme, treme. Chuchuca treme o bumbum, treme, treme, treme. Chuchuca treme. Chuchuca. Treme o bumbum dando uma reboladinha e vai descendo com o dedinho na boquinha. Agora sobe com a mão na cinturinha, levante o pé, dê uma rodadinha. E o pinchadão que tá do seu lado, ele tá te filmando, ele quer ser seu namorado. Chuchuca treme, treme. Chuchuca treme o bumbum, treme, treme, treme. Chuchuca treme o bumbum, treme, treme, treme. Chuchuca treme. Chuchuca. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Chuchuca. Chuchuca. Chuchuca.